Vamos compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30 até o 34, a multiplicação dos pães. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe revelaram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem mesmo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. E todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Compartilhando dessa palavra, um milagre conhecido de Jesus, quando Jesus dá a comer dos pães e peixes a uma multidão, provavelmente muito maior do que 10 mil pessoas, porque a contagem falava apenas dos homens. Nós precisamos refletir um pouco sobre esse milagre nesse momento. Em Lucas capítulo 9, versículo 10, na versão de Lucas, diz que esse momento era o momento em que os discípulos regressavam do seu primeiro evangelismo, quando foram enviados por Jesus a curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho do reino. Eles estavam realmente empolgados com os frutos e também porque perceberam que Deus os podia usar para diversos tipos de ministérios. E relataram ao Senhor tudo o que tinham feito. Jesus quis levar os discípulos para um lugar à parte, para que pudessem descansar e se refazer. Que maravilhosa oportunidade, deve ter pensado o Senhor. Foi ali que o Senhor disse aos discípulos: dai vós mesmos o de comer a eles. Mas Jesus queria provar a fé. Jesus queria fazer um grande sinal que ficaria registrado por todo sempre e para todo sempre. Os argumentos dos discípulos, aos olhos naturais, são extremamente válidos, levando em conta que não seria possível, humanamente falando, sustentar ou trazer alimento, o mais simples que fosse, a toda aquela multidão. Eles estavam cansados, não haviam recursos humanos ou naturais para esse feito, mas quando o Senhor diz faça, é porque é possível. Talvez alguma coisa que você precise fazer e que o Senhor tem te chamado a fazer e você ainda não disse sim para o Senhor, saiba que Ele é o que chama e é o que capacita. Talvez você ainda não tenha tomado uma decisão em servir ao Senhor Jesus, porque você imagina que é muito difícil e que você não será capaz, mas você não vai lutar com as próprias forças. É o Espírito Santo que há de agir pela sua vida. Os discípulos não entendiam isso, mas quando o Senhor diz: o que tem aí? E eles disseram: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que faria para sustentar uma multidão tão grande? Jesus começa operando aquele sinal, aquela maravilha pela organização. Na sua vida pessoal também, as grandes coisas são feitas quando colocamos a casa em ordem. A sua vida está em ordem, a sua família está em ordem, o seu trabalho está em ordem. O Senhor quer colocar a sua vida em ordem para começar a operar grandes coisas através de você, em você e na sua família. Quando ele organiza os grupos, ele tinha em mente o trabalho que seria alimentar todo aquele povo. E ele dá graças, ainda tendo nas mãos os 5 pães e os 2 peixes, e começa a dividir o alimento. E ali um grande milagre acontece. Os pães são multiplicados, os peixes são ministrados a todo aquele povo, que se alimenta até se fartar, até se encher. Ali, quando eles recolhem os 6 cestos cheios de alimento, Jesus disse: guardai tudo para que nada seja desperdiçado. A provisão de Deus ali, ela foi abundante. A multiplicação foi tremenda, o milagre foi muito grande. Mas Jesus mostrou um princípio também para a nossa vida. Um princípio de que não devemos esbanjar aquilo que recebemos. Devemos multiplicar, devemos guardar, devemos saber administrar o que recebemos. Quero trazer para você também a compreensão de que o milagre aconteceu quando Jesus deu graças por aquilo que estava sendo recebido. Ergue os olhos ao céu e abençoa, e parte os pães e dá aos discípulos. Toda a multidão é satisfeita. Talvez você esteja vivendo momentos de escassez na sua vida, mas não fique murmurando, não fique reclamando. Dê graças a Deus pelo pouco que você tem, e com certeza Deus transformará o pouco em muito. Há a necessidade de crermos que Deus pode multiplicar a nossa vida. Seja o momento que você estiver vivendo, seja a dificuldade pela qual você estiver passando, Deus pode fazer muito mais em você e por você. Creia, porque Deus é poderoso e quer abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Saberás que em todo tempo eu estive ao teu